recebeu consolo enviado por amor. Mas os príncipes com malícia tentaram desonrar o gesto que os servos trouxeram. Mas o que é o homem que se atreve a se opor? A honra do Senhor é a nossa fortaleza e valor. Em batalha, Ele é quem nos guiará. Ergam suas vozes, vamos juntos. Seu exército fiel enfrentou os sírios sob o olhar do céu. Esforça-te, irmão, por nosso povo a lutar. O Senhor é quem decide, Ele vai nos guardar. Glorifica.